flor de nome Bela, agitada na cautela, a louca mais sincera que a rua criou. Sem vida de novela, contudo eu tô naquela, e da minha janela eu não espero amor. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Sou minha força em crise, momentos de loucura. Um erro não cura, revolta mesmo a mais pura. Fui pra luta mesmo quando a conduta confunde a gente. Gente sem par de asas é correr intensamente. O certo pela frente, essa carente de conquista. No horizonte meio descrente, sonhando em pagar a vista. Fiz as malas pra poder buscar o meu lugar ao sol, me bronzear com ele, o mar servindo de lençol. Um rolê na vila, trago um perfume na brisa, a rua não ameniza, a rua escandaliza. Jogo num romance, meu amor não vandaliza. É, sou agridoce, sorriso de Mona Lisa. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Tem caô, na vida às vezes rola complô. E o pivô disso tudo tramando por se perder. Da época dos barracos, ó, quem sobrou? São poucos de fato que querem te ver vencer. A rua é desamada, eu e amores pra render. Tô pro crime e perigo é comigo se envolver. E você, o universo dá um jeito de trazer. Sou cria dessas ruas que me deu valor pra crer. Mais uma batalha travada nesse caos. Pés descalço na quebra, ser bom mesmo em dias maus. O jardim do meu quintal ainda é a melhor paisagem. Viagem descomunal, linda visão da laje. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror. Avisa, ainda sou aquela flor de nome Bela, dona de Brasília que toca o terror.